mujer. Israel poderia voar na proeza de Veda? Eu vou ser com ela. Alô? Bom dia, boa tarde, tá 3895, tá colado na sua escuta. Leira da presente, 3895. Salvador, azul 4463, decolou dela. 6293. Salvador, boa tarde, sinal 6293. Controle 6293, pode voar direto, Leda? Obrigado, boa tarde, onde você está? Grande Salvador, bom dia, gol 1264, passando bem na puta. Autorizado, subindo a vila 35 na puta, gol 1264. Salvador com 686. Controle 208. Coloca 9-1. Azona, segura para o nível 160, pelos altos, para o direto para o. Controle Gol 1167, boa tarde. Sete a após 2000, direita para o 160 e atenção para o 360. 167.